Começando, Nerd Patriarca de volta, e vamos fazer o bom, o mal e o feio, invasão alienígena. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Humanos animais gravando podcast? Impossível. Não dá. Hoje eu tô aqui com o Everton. Eu queria saber escrever epitapodes, cara. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Eu ainda vou achar um daqueles piercings que filtram ar atmosférico lá na UIT. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Muito bem, Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e vamos fazer mais um bom, o mal e o feio. Lembrando, o bom, o mal e o feio é o programa em que a gente seleciona filmes que se encaixam nessa categoria. Vamos escolher um filme bom, que é um filme que foi bem de crítica, foi bem recebido pelo público, teve boa bilheteria. Vamos falar um filme mal, que é um filme que teve um orçamento, mas acabou sendo fracasso de crítica e bem ruim. E um filme feio, que é um filme tosco, uma trecheira ou qualquer coisa assim que a gente encaixe com o feio. E o tema desse programa, desses filmes selecionados, é invasão alienígena. É um tema que sempre é recorrente nos cinemas, tem zilhões de filmes de invasão alienígena que se encaixam em cada uma dessas categorias. Então a gente selecionou três filmes aqui pra discutir um pouquinho, conversar sobre eles. Eu acho que vai dar um bom cast, cara. São bons filmes, cada um na sua... bons filmes, calma, cada um na sua categoria, né? Se encaixam bem. E sem mais delongas, vamos pro nosso filme bom. O bom... Here are some of the many things we don't know about heptapods. Greek, heptos 7, pod, foot, 7 feet, heptapod. Who are they? Trying to answer this in any meaningful way is hampered by the fact that outside being able to see them and hear them, the heptapods leave absolutely no footprint. The chemical composition of their spaceship is unknown. The shell emits no waste, no gas, no radiation. Assuming that the shells communicate with each other, they do so without detection. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave. Are they scientists or tourists? If they're scientists, they don't seem to ask a lot of questions. O nosso filme bom foi lançado em 2016. Aliás, temos dois filmes lançados no mesmo ano e são os extremos. Nosso filme bom, nosso filme mal. Nosso filme bom e nosso filme mal foram lançados em 2016. Mas enfim, o nosso filme bom, ele foi lançado em novembro de 2016. Ele chama A Chegada. Um filme dirigido pelo Denis Villeneuve, um cara que já tava aparecendo, né? Já tava com filmes grandes, né? O anterior a esse foi o Sicário, que foi um filme que foi bem recebido, tanto de público quanto de crítica. Até que ele chegou com A Chegada, que foi sucesso de crítica, e a bilheteria também foi muito boa. A bilheteria dele teve um orçamento para fazer o filme de 47 milhões de dólares e teve uma receita de 203 milhões de dólares. Então é um filme que deu uma boa bilheteria pro estúdio que ele foi lançado. O filme é protagonizado pela Amy Adams, tem o Jeremy Renner, tem o Forest Whitaker, que também vai estar aqui em outro filme. Esse não vai ser tão bom, mas enfim. A Chegada é baseada na história, no conto, né, chamado A História da Sua Vida, do Ted Chiang. O sucesso de crítica, ele foi também mostrado nas premiações, né? O filme foi premiado em vários festivais, várias premiações de peso, e foi indicado a 7 Oscars, vencendo um. Ele venceu só a melhor edição de som, mas ele foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor edição, e isso já curou o filme. E foi um dos filmes de destaque do ano de 2016. Mas agora, sem mais delongas, porque esse é um filme bom. Pô, cara, é um filme que consegue abandonar todos os clichês mais clássicos de invasão alienígena. Consegue contar uma história com muitas camadas, uma história até complexa. Você tem que ter toda uma atenção para poder entender o que está acontecendo ali. E ainda consegue mostrar em segundo plano que o maior problema da raça humana é a falta de comunicação entre si mesmo. Vale ouro, cara. Esse filme é espetacular. Mais nada a declarar. Esse filme é simplesmente maravilhoso. Cara, eu achei um outro ponto, além do que você falou, Ivaldo, muito legal do filme, é que ele não te entrega a história de bandeja. Sim. Então você tem que parar, entender um pouco o filme, você tem que talvez assistir o filme novamente pra assistir ele com outro olhar, pra você entender a história melhor. E mesmo assim, no final, você ainda fica pensando um monte de coisa. Puta merda, mas por que será que isso aconteceu desse jeito, cara? Fica fazendo até teoria. Então, é muito legal quando o filme consegue fazer com que você raciocine em cima dele, pense, né? Tenha que descobrir um pouco da história e não te entregue tudo como se você fosse um retardado. É, isso que o Ivaldo falou é a palavra-chave do filme, que é a comunicação, cara. Em diversos aspectos. A comunicação com seres de outro planeta, a comunicação entre os próprios seres humanos, a comunicação mais, digamos assim, interdimensional, digamos assim, né? A chave do filme é a comunicação, né? Falando rapidamente, uma sinopse do filme pra quem não lembra, talvez quem não lembra ou que nunca tenha assistido, A Chegada, ele conta a história quando 12 naves espaciais misteriosas vieram de outro planeta, aterrissam na Terra. Os governos do mundo ficam preocupados e querem entender o que tá acontecendo, e a gente é apresentado à especialista em linguística Louise Banks, que é a personagem da Amy Adams, que é recrutada pelo governo americano pra decifrar o que que esses visitantes, o que esses alienígenas querem na Terra. E o filme se enrola a partir da tentativa dela de se comunicar com esses alienígenas, descobrir o que eles querem na Terra, e as nações, cada uma no seu lugar, cada uma da sua maneira, tentando lidar com isso, e o mundo explodindo, né? Cada um tendo uma ideia, cada um lidando de uma forma. Cara, eu acho esse filme, que o Sanders falou, que ele não entrega tudo, né? E quando você chega ao final, né, você já quer ver o filme de novo, cara. Eu acho que todos os filmes que têm essa mensagem, ou passam essa sensação de você querer rever pra você entender o filme de outra maneira, são fantásticos, cara. Esse filme, quando eu terminei, eu já fiquei com vontade de rever de novo por toda a maneira que o Denis Villeneuve construiu o filme, né? Não, exatamente. Às vezes você pega muito filme de ficção científica, que até a história é boa, mas tem muito desse erro, entendeu? O cara fala, nós precisamos ir no buraco negro, porque você sabe que o buraco negro faz isso, isso, isso. Então por isso que a gente precisa levar aquele item. Porque aquele item vai fazer a gente a conseguir isso, isso, isso. Outro assim, claro, esse item vai fazer a gente conseguir isso, isso, isso. Porque ali naquele lugar tem que acontecer isso, isso, isso. Então fica realmente jogando tanta informação meio que óbvia na nossa cara, que é uma ofensa. Você fala, caralho, eu já entendi, não precisa ficar repetindo ou parando, perdendo tempo de filme pra ficar contando uma coisa que já tá na cara que vai acontecer. E esse filme não. Ele demonstra de forma bem, bem superficial as coisas que estão acontecendo, e quando ele tem que explicar alguma coisa, é de uma forma que se você não prestar atenção, você não vai pegar. E é de uma forma lógica, seguindo o que tá acontecendo no filme. Ninguém para pra dar uma desculpinha pra explicar alguma coisa. É o contexto do filme. Você tá vendo a explicação que eles estão usando no filme. É importante ter aquela explicação no filme. E é muito bom como eles encaixam isso. Não, e assim, quando os caras conseguem pelo menos entregar no filme de ficção tudo isso que você falou, tá bom. Porque muitas vezes é só na vizinha, no espaço, faz pium, pium, pium, pá, pum, pronto. É isso, tá ligado? Muitas vezes filme de ficção espacial. O que o Ivaldo falou no começo, que também é muito legal, que é essa questão do... Não é clichê, né? Não são seres extraterrestres que estão invadindo com armamento e tal. De certa forma, é uma arma que eles trazem, que eles até falam isso no filme, né? Mas, tipo, toda a maneira que eles invadem é muito diferente, né? A nave em si já não é aquele estilo todo tecnológico. Não, mano, é tipo um ovo, cara. Um ovo bizarro. É a concha, né? Que eles chamam, né? Mas eu acho que esse é o principal fator. É fugir do clichê de invasão alienígena e catástrofe, né? Filme catástrofe, que a gente vai comentar aqui também. É fugir disso, né? Não é um filme que os alienígenas chegam simplesmente pra batalhar e a gente vai ter as cenas de ação e vai ter aquela megalomania total, né? De explosões, Estados Unidos indo abaixo. Não, é um filme que foge totalmente disso. Digamos assim, a nave, beleza, ela não tem um impacto visual tão grande assim como, por exemplo, tipo de tecnologia, mas você sente a grandeza dela. Você sente muito mais nesse filme do que no próximo que a gente vai falar depois, no Mal também. Caralho, que é uma nave gigantesca, que é uma nave, tipo, absurda de grande, mas você não sente o senso. Você não tem aquela sensação de, pô, mano, isso é imenso. Quanto você tem no, na chegada? Ela te assusta mais pelo fato de estar ali parada e ser gigantesca. Exatamente. Eu senti isso. Eu queria muito ter visto esse filme no cinema, porque eu senti essa sensação. Por exemplo, as primeiras cenas que os personagens principais, o personagem da Amy Adams e do Jeremy Renner, chegam lá na nave e eles estão no helicóptero e veem de longe aquela nave gigantesca, que tem aquele plano aberto que você consegue ver tudo. Aquilo te passa toda essa sensação da grandeza, né, que vocês estão comentando. Muito pela trilha sonora, porque a trilha trilha sonora desse filme é um absurdo, cara. Não, e além disso, essas naves, elas lembram muito... São naves, parecem os obeliscos gigantes, sabe? Alguma coisa que você reverenciaria se fosse feito por seres humanos, tá ligado? Então é muito top. E a trilha sonora desse filme, cara, é um negócio absurdo, porque ela também te ajuda muito. Ela passa uma sensação de grandeza, assim. Ela é muito bem encaixada, por isso que ganhou o Oscar também, né, cara? É muito foda. É uma trilha sonora que é marcante, sabe? Sim. É, o responsável por ela é um islandês chamado Jonas Johansson. Ele já tinha feito a trilha sonora de um dos filmes do Villeneuve, que foi Os Suspeitos. Pô, o genial dessa nave também que eu percebi, só mais um comentário, é que, por exemplo, se você pegar naves de outros filmes, por exemplo, às vezes você consegue até reconhecer onde é a parte da frente, onde é a parte de trás. Às vezes o filme é aquele clichêzão de nave de batalha, então já tem uns canhão pra fora, já tem uns negócios, já nota um cockpit, um negócio que parece um laser. Então você já percebe a intenção, a ofensividade da nave, só pela aparência dela, esteticamente falando. Agora essa nave não. Você, independente do ângulo que você olhar, você não vai entender nada. E dá mais medo ainda do que você ver uma coisa que você já nota e já sabe onde é que é, o que que é, qual é a forma dela, onde que é um canhão, se ela é ofensiva ou não. É mais assustador você olhar pra uma coisa que você não faz ideia se ela tá pra cima, se ela tá pra baixo, se ela é de um lado, se ela é do outro, onde que é o centro, onde que não é, do que você ter uma coisa que já tá explicitamente jogada na sua cara. E isso tem total sentido com os alienígenas e com o que o filme passa, né? Que ele não é linear, né? Não tem lado, não tem um lado, não tem outro, não tem cima, não tem baixo, não tem nada disso, né? Apesar que ela funciona como uma carta de Yu-Gi-Oh! Porque ela fica, no modo defensivo, ela fica virada horizontal. É verdade. Não, mas é isso que eu ia comentar mesmo, Vinícius. A nave, a forma como a história é contada, a própria biologia dos alienígenas, elas passam a mesma impressão, né? De desorientação, não é uma coisa linear, né? Tá bem casado. É tão genial que só na cena em que ela foi se deitando assim no ar e ficando na horizontal, tipo, aquilo ali você já fica, caralho, que porra que ela tá fazendo, meu Deus do céu, ela vai deitar, vai se jogar no chão, vai explodir tudo, vai soltar um raio. Não, ela só deitou no ar, ela só fez isso. E o fato de você não entender como é que ela funciona já dá um pânico do caralho. Isso também foi demonstrado no filme, todo mundo ficou em pânico vendo ela fazendo aquele movimento. Que é o sentimento, eles conseguem passar bem esse sentimento que os personagens estão vivendo ali, né? Os personagens, os líderes de governo, todo mundo que tá ali diretamente tentando entender o que tá acontecendo e tomando as decisões pro espectador, né? O que que você faria, o que você pensaria no lugar deles? Outra coisa que eu achei maravilhosa e foi muito bem feita nesse filme foi toda essa indireta referente à comunicação. Em vários momentos você vê telejornais, o pessoal, mas se eles não são perigosos, por que que vem 12? Por que que cada um tá num país? Isso aí é estratégia de guerra. Se fosse pacífico, não via tudo isso. Aí outra hora é um blogueiro, é um youtuber. É, porque o exército tem que atacar, porque senão, se a gente ficar esperando, eles vão atacar a gente primeiro, e não sei o que lá. Então, assim, você nota, o filme demonstra, é até interessante quando eles falam que vão trazer uma arma, que eles têm uma arma pra gente, que no caso a gente descobre que é a comunicação, que de fato, se você parar pra pensar, a comunicação pode ser usada como uma arma. Em quantas vezes na história da raça humana você ouviu comunicação, alguma coisa que foi criada, alguma ideia que foi criada por poucas pessoas, idealizaram, crimes horrendos. Pega aí o nazismo, pega a Inquisição, que vai neguinho falar uma coisa pro outro, inventando uma história, e tá aí, quantas pessoas não vão, entendeu? Ou seja, de fato é uma arma a comunicação. Eu acho que a principal mensagem, Ivaldo, não é nem que a arma é a comunicação, mas que a falta de comunicação entre a humanidade já fez com que ela se fudesse muitas vezes, e naquela situação tava fazendo com que ela se fudesse outra vez. Não, perfeito, fechou, é isso mesmo. Esse é o ponto exato. Esse é o objetivo deles, né? Sim, perfeito. Durante perfeito. Todo o filme a gente quer saber o objetivo desses alienígenas. E o objetivo é unir os humanos, porque eles vão precisar dos humanos depois, né? Então é meio que entregar essa arma, né? Que a gente pode entender como ferramenta também, né? Como eles chamam o weapon em inglês, né? E traduz pra arma, mas você pode pensar como ferramenta também. Algo que eles podem usar pra unificar a humanidade de alguma forma, porque eles vão precisar dela depois, né? E é legal que você vê como realmente o ser humano não se comunica bem. Por um lado, você vê a população tudo polarizada, louca, culpando o governo que não vai fazer nada, pensando que já é o apocalipse, começando a pilhar, como sempre, em todo filme tem que ter gente pilhando e destruindo as coisas, conflitos e um monte de problema. Do outro lado você tem um governo sem saber o que vai fazer, sem saber se vai ter apoio, se não vai ter, um quer atacar, outro não quer, um sem saber o que fazer, que ponto que vai tomar, e você vê os outros tentando se comunicar para tentar arranjar uma forma pacífica de resolver, entendendo o que eles estão querendo dizer. Então ele joga muito bem isso, o filme joga muito bem isso. É outro ponto que eu gostei bastante do do filme é essa parte que, onde ele deixa um pouco claro, né? Explica um pouco pro público que a forma de se comunicar de um povo traduz um pouco os costumes e as formas de agir de determinada parte da população, de determinada raça. Então, é interessante pra gente parar pra pensar se a língua ela é criada em cima das formas como uma determinada raça, uma determinada população age, ou vice-versa, ou os dois, né? É muito engraçado de você ver, por exemplo, algumas culturas indígenas aqui no Brasil que não tem o conceito de propriedade privada, que não tem o conceito de dinheiro. A forma como a língua delas é construída, a forma como eles atuam em cima dela e a forma como eles não conseguem entender esses conceitos por não fazerem parte da linguagem deles, entendeu? Por não fazerem parte da natureza deles. E o filme traduz isso também. E eles até comentam, né? Porque tem uma tal de hipótese de Sapir-Whorf, que é justamente isso, né? Imersão total na linguagem e isso fazer com que a população se identifique de alguma forma com aquela linguagem seja muito maior do que apenas uma comunicação, né? De sinais. E eles citam isso no filme e você claramente vê isso, né? Com a personagem da Louise. Como ela não é necessariamente uma escolhida, uma pessoa que tinha algum tipo de poder, né? Ela foi uma pessoa que entendeu aquilo. E como o filme demonstra a forma que ela consegue interpretar tudo aquilo ali, é muito bem feito, cara. Não é exagerado. Tipo, ela olha pra um cinto e fala, não, isso aqui é unicórnio. Escreve aí, unicórnio, agora macarrão. Na verdade, o filme nem faz isso, né? O filme não... Sim. É, diferente de alguns filmes que tentam explicar tudo exatamente como é, eu tenho certeza que dependendo do filme, o cara ia parar num símbolo daquele e ia explicar cada pedaço pra falar qual que é a letra. Esse, às vezes, eles mostram e, tipo, numa virada de tempo rápida, eles já sabem, eles têm noção da língua. A Luísa é uma personagem que descobre que eles, a linguagem, mas eles não perdem tanto tempo explicando e a gente consegue entender muito bem que ela entendeu aquilo. Não, tanto que eles explicam numa narração do Ian, né? É só ele falando assim, ó, pô, a gente descobriu tal coisa, que eles se comunicam apenas pela forma, eles formam frases complexas apenas com desenho, sabe, tal. Então ele uma explicação dele, ele já fala isso, ó, pô, a gente demorou um mês pra entender mais ou menos como funciona, tal. Então é isso que é da hora do filme, porque ele não foca só, ele não foca tanto nessa parte, tipo, de explicar o que tá acontecendo. Ele foca mais no conceito geral, né? E como aquela linguagem transcende e como aqueles alienígenas, né, eles vivem, né, como é que é a vida deles a partir daquela linguagem, né, com aquela mistura de passado e futuro, tudo junto, né? E é bem explicado pela maneira que eles se comunicam, né? Aquele círculo que não é fechado, aquele círculo que não é uniforme, que a gente tem uma uniformidade no começo, aí no final sempre tem um borrão maior, né? Que é mais ou menos, você pode interpretar como futuro, que eles têm alguma noção de o que vai acontecer, mas não sabem exatamente como é. É interessante que aquele próprio símbolo, ele é um símbolo cíclico, né? Então, a gente até conhece como Ouroboros, tem outros nomes também naquele formato, naquele simbolismo, que nada mais é do que, tipo, tudo começa, mas sempre tem o seu retorno. É cíclico. A vida é cíclica, que é a forma que eles entendem de vida, universo, tempo. Independente de vida ou morte, tudo é cíclico. Tem um começo, um fim, um recomeço, tudo volta pro início. Tudo se origina, tudo se sequencia, tudo se completa. É muito interessante essa mitologia em cima desse símbolo que eles usam. Sim, o que eu entendi, na verdade, é que não é nem que eles não têm noção do que vai acontecer no futuro. Não, eles têm noção. Eles sabem. Na verdade, eles vivem o futuro. Mas eles não têm os detalhes. Eles não têm os detalhes porque é engraçado como a história também consegue lidar com esse paradigma temporal, né? Porque é um futuro onde ele pode agir ou um passado que ele pode mudar para determinado futuro do presente ou futuro mais futuro também seja alterado, mas que sem essas ações ele não se concretizaria, assim, entendeu? Então fica nesse paradigma temporal não. Eterno, né? Mas sabe o que eu acho? Na verdade, o futuro vai acontecer. O futuro, nesse filme, eles colocam como determinista, é um futuro que vai acontecer, eles não tem como alterar isso. Ah, é que é muito, também leva muito a ideia que o tempo, como eles estão vendo, o tempo não é linear, né, cara? Sim. É um conceito de que o tempo não é linear, então, tipo, futuro, passado, não é uma sequência exata, tá ligado? Tem que levar muito isso em consideração também. E só pra puxando assim, sem comentar o plot do filme, o plot twist, assim, do filme, vocês gostaram do plot twist em si? Não plot twist, assim, mas, tipo, durante o filme inteiro ele monta uma coisa que no final não revela o que... Revela que é uma coisa diferente, sabe? Ou vocês já tinham sacado no meio do filme? filme e tal. Não, pra mim eu tive essa sensação de plot e, cara, eu gostei bastante e também faz pensar bastante. O que é apresentado também mexe muito com a cabeça, sabe? E é muito foda você pensar nesse tipo de situação, sabe? Você saber de um acontecimento. Ou independente de você não saber, e aí, será que compensa você ir atrás de uma coisa, você conquistar uma coisa, você se apaixonar, você cuidar de alguém, você procurar alguém? Será que no futuro isso vai valer a pena? E a perda? Será que a perda vai ser maior do que o que você passou, o que você vivenciou? Que escolhas você faria? Eu achei muito foda essa ideia final. Muito foda. É, eu gostei também e, sinceramente, eu não tinha sacado que a arma que eles estavam tentando, ou a ferramenta que eles estavam tentando entregar para os seres humanos, era a própria visão de mundo deles, né? Essa visão de tempo deles, esse tempo não linear que era traduzido na forma de se comunicar deles. Pra mim, na hora que mostrou, eu falei, caralho, mano, foda, velho. Foi muito bom. Eu não saquei antes também, eu saquei só quando aconteceu a revelação mesmo. O legal é que... Muito bom, cara, porque ele resolve uma questão do filme junto com os personagens, né? Cara, isso torna o roteiro um negócio fenomenal, sabe? Muito bom. E o que deu mais peso, que é tudo que vocês estão falando, numa coisa só, que é o fato de você perceber que, independente de linha temporal, passado, futuro ou presente, foi possível fazer uma coisa, tomar uma atitude, mudar pelo menos um certo passo, mas isso não necessariamente vai mudar tudo o que vai acontecer na vida da pessoa. Você mudou um detalhe, só que você vai ter que passar por situações boas ou ruins, que é o que a gente percebe da protagonista. Independente de tudo que ela fez, uma situação negativa vai acontecer. É questão dela, ela só tá ciente de que isso vai acontecer, e aceitou e seguiu. Eu acho que não é bem isso. Na minha visão, quando ela mudou, né, quando ela conseguiu começar a enxergar o tempo como os alienígenas enxergavam, que nem o Vinícius falou, é um futuro determinista. Eu acho que ela viu, ela viveu, né, ela estava vivendo aquele futuro, de certa maneira, e ela escolheu no passado não mudar. É exatamente isso que eu acho também. Né? Ela escolheu seguir aquela linha, mesmo que ela fosse sofrer, pra poder viver os momentos bons. Exatamente, é a mesma coisa que eu penso, cara. Que foda, velho. Puta, cara. Olha pra mim. É de se pensar, né? É de se pensar também. Pode ser isso também. Pode ser, também é uma interpretação válida. Tanto que a gente pode extrapolar pra outros personagens, como o General Shang, por exemplo, que é o principal líder, né? O líder da China no filme, é o cara que tá liderando outras nações pra atacar, pra guerra, e ele é essencial importância pra trama, né, e pro plot twist final, pra entender o filme no final como um todo. E só uma pergunta que eu acho que é legal, vocês acham que ele também, ele sacou, ele entendeu os alienígenas dessa forma também, ele também, como a Louise, entendeu o tempo como forma não linear e conseguia se comunicar com eles, ou ali é outra sacada ou qualquer outra coisa que... Não dá pra saber. Porque, sei lá, velho, é que tem duas coisas. Tem uma coisa que faz você pensar muito nisso, que é quando ele chega lá na Luiz e fala, ó, você ligou no meu celular, meu número é esse. Sim. Quando ele fala, tá ligado? Aí você começa a pensar assim, será? É muito, muito estranha a conversa, mas você não tem como você ter certeza. Nossa, uma parte que só pra acrescentar, que eu achei muito legal do filme, é os chineses se comunicando com os alienígenas através do Mahjong. É, exato. Isso é muito da hora, velho. É uma forma muito diferente de pensar, né? E quanto ao General Shang, eu acho que a gente pode pensar que nessa ele acabou também entendendo como, tendo a mesma visão de Tem, e dentro disso ele conseguiu se comunicar com a doutora Louise através de outras linhas temporais, digamos assim, através do passado, através do futuro, para passar essa mensagem para ela, para que ela pudesse fazer aquilo no futuro e conseguisse falar com ele para que o futuro se desenrolasse da forma como se desenrolou. Ou a gente também pode pensar que ela conseguiu através no futuro, através de toda a comunicação que ela fez sobre a forma de ver o tempo dos alienígenas, fazer com que ele aprendesse após isso, ele ingressar nesse ciclo e aí também ficar sabendo do passado, porque ele consegue ter a mesma visão dos alienígenas. Então, cara, assim, são infinitas as possibilidades de como esse cara... Ou ela estava completamente bêbada de Care Bangle e foi tudo um sonho. E ela acordou com a puta de uma ressaca. Pode ser isso também. Mas isso que é a graça de um bom filme, né? Na verdade, um bom filme, ele mantém, né, as ideias, você consegue discutir, você consegue teorizar muita coisa em cima e se mantém vivo, né? Toda hora que você assistir esse filme, você vai encontrar alguma coisa nova, você conseguir pensar em uma coisa nova. E o que eu acho legal também é que é um filme de um grande estúdio, um diretor que tava com um nome bacana, né? Lógico, o A Chegada acho que foi, deu um boom maior pro Denis Villeneuve, tanto que ele dirigiu depois o Blade Runner 2049 e agora vai fazer o Duna. Ah, por sinal, mas, antes que a gente mude, pergunta interessante. Por que o Canário? Era pra fazer uma troca? Não, eu acho que era pra tipo, ter uma outra forma de vida dentro com eles, tá ligado? Ah, show. Também fazendo algum tipo de som, emitindo alguma coisa, tentando se comunicar de alguma forma. Olha só que interessante. Eu também fiquei esperando alguma explicação do Canário, mas eu acho que é só isso mesmo. Não tem muita... tipo, um plot twist com o Canário. Ele é o verdadeiro inimigo, mas não. Eles que dominaram, invadiram a Terra. Mas não é nada disso. E eu acho que essa é a graça de um bom filme, né? Acho que toda hora que a gente assistiu o A Chegada, e é um filme que saiu em 2016, ainda é muito discutido, ainda é muito falado. Eu acho que vão falar muito mais, porque ele foi uma renovação nesse meio de sci-fi e de invasão alienígena, mais especificamente, né? Eu não sei se foi uma renovação, mas pelo menos foi uma brisa, né? Sim, foi uma ideia diferente, vamos dizer assim. É, uma ideia diferente, cara. Espero ver outros filmes desse tipo no futuro, porque é muito bom. Eu concordo, porque assim, se você for ver de toda a gama de filmes que se ressaltam mais, muita gente comenta do 2001, Odisseia no Espaço, que também é um filme cabeça. Não tem alienígena, ok. Mas é um filme que mexe muito com a nossa mente. É uma pegada diferente. O 2001 é um filme pra você não entender. É um filme cabeça, é um filme ali que hoje em dia não seria feito com certeza. Ou Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Sim, esse já você pode fazer um paralelo melhor. Porque o A Chegada com certeza é um filme que é feito pro cinema. Eles fizeram pra muita... pra maioria entender, né? Pelo menos entender o filme. Um filme pipoca, se você querendo ou não, um filme de invasão alienígena, você vai assistir, ele saiu em muitas salas, é um filme com grande divulgação, né? E você fazer um filme que não seja pipoca burro, né? Que você não entenda, a gente vai chegar lá, a gente tá chegando já pra lá, já. É, mas que tem uma mensagem que você consiga discutir tanto, eu acho que é muito bem-vindo sempre. Por isso que ele foi tão reconhecido nesse ano 2016, ainda está sendo. Mas, como não só flores, os alienígenas nem sempre são bons assim. Vamos pro nosso filme mal? O mal. On this day in 1996, the world escaped the clutches of extinction. Your father was the bravest man I've ever seen. We all lost someone we love. But in their sacrifice, we found the technology to build a stronger and safer Earth. Because our survival is only possible when we stand together. Em 2016, também, mas em junho, foi lançado Independence Day, O Ressurgimento, que é a sequência direta do Independence Day clássico de 1996. O filme é dirigido pelo Roland Emmerich, que é o mesmo cara que dirigiu o primeiro Independence Day. É o cara que meio que criou esse cinema catástrofe aí, vamos dizer que ele tem vários filmes desse no currículo. E ele tinha essa ideia desde que saiu o Independence Day clássico, ele tinha essa ideia de continuação. E nesse filme ele trouxe de volta vários atores do Independence Day clássico e colocou novos aqui pra fazer uma mistura, mas não deu muito certo, né? Vamos falar a verdade. Por que esse filme é um filme mal? Ó, definindo em poucas palavras, mais maior de grande não significa que o filme vai ser bom. Pronto, acabou meu comentário. Não, e não tem o Will Smith, porra. Dando soco na cara de alienígena. Tem só uma foto safada dele lá, velho. Nossa, aquela coisa, aquela foto de foto colagem, tá ligado? Ele então, novo, aquela você vê egoísmo, pelo amor de Deus. Ai, que bosta, velho. É que nem eu disse no, quando a gente tava falando da chegada, a nave toma tipo um terço da Terra e mesmo assim você não tem a sensação de grandeza que nossa, tem cara, a nave da chegada, cara. É 4.800 quilômetros é só o tamanho da nave. A bichinha deve ter não sei quantas bilhões de trilhões de toneladas, tem gravidade própria e consegue aterrissar dentro do planeta sem destruir a porra toda, vai seu cu. Não, destruiu. Destruiu a porra toda. Teve a cidade lá virando avesso. Se você pegar o peso dela, o tamanho dela, o fato de ela ter uma gravidade própria, meu, era pra ter fudido o planeta inteiro. Não. Você tá querendo discutir conceitos físicos? Vocês estão querendo discutir conceitos físicos aqui, é isso? Não, ainda mais esse filme, né? Esse filme, ele é genericaço, né, pra começar. Porque, assim, o Independence Day, se você assistir hoje, não vai ser um dos melhores filmes do mundo. Só que ele era novidade na época, né? Em 96 não tinham muito esses filmes catástrofe, era um filme pipoca divertido, os personagens eram cativantes, você gostava da história. Hoje, quantos filmes já saíram iguais ao Independence Day antes desse ressurgimento? Vários. Mesmo esse diretor já lançou vários. Então, mano, esse é o ponto. Independence Day, o primeiro, é divertido. Eu assisto comendo uma pipoca, dou risada e cumpre o papel dele na sessão da tarde, né? Agora esse outro, velho, cara, é chato. Chega a ser chato. Parece um Transformers com alienígenas de carne e osso. Ele me lembra, isso é ruim, ele me lembra Transformers e me lembra o último Pacific Rim também, me lembrou muito de tipo, o último Pacific Rim é uma bosta gigantesca, mas volta, pode falar. Esse é o problema do filme, cara. Esse mal de maior, mais e maior, é o grande problema. Porque, que nem eu tô falando da nave, obviamente, eles não vão seguir a física, a lógica toda pra falar que a gravidade não sei o que lá. Mas, meu, não é necessário você fazer uma nave, você jogar na cara de quem tá assistindo que ela é quilometricamente gigante, fazer ela atravessar, aterrissar em cima de todo o oceano, fazer ela com a gravidade destruir a China em 5 segundos, e fazer ela soltar um zilhão de milhão de navezinhas e sair matando todo mundo. Não precisa, porque você usa esse artifício, quem tá assistindo já fala, fodeu, tá, ok. Ou vai olhar e vai falar, puta, vai ter um heróizinho que vai descobrir um negocinho e vai salvar a terrinha. Acabou, o filme não leva nada a lugar nenhum. Eu tenho raiva desse filme porque ele tem 1 milhão de plots dentro do filme. Ele puta, tem. Que chato, é muito arco, a parte do... os caras, beleza, tem a parte da presidente. Aí, beleza, o presidente morre. Vem outro presidente. Tem a parte do presidente em si, do outro filme. Tem a parte do médico que acorda do coma. Tem a parte do irmão do Thor. Tem a parte do cara lá da África. Tem a parte do barco que não faz sentido nenhum. Motorista. Tem a parte do ônibus que não faz sentido nenhum. Tem a chinesa, cara, e o chinês que não estão lá só pra... É um monte de plot tosco, velho, que não junta e não dá em nada, tá ligado? Sim, eles tentaram enfiar todo mundo ao mesmo tempo dentro do filme, botar um monte de personagem com um monte de personagem antigo, e o roteiro ficou simplesmente uma merda, velho. Você não consegue se fixar em um personagem, você não consegue ter empatia com nenhum personagem. Eu tô cagando pro filho do Will Smith, na verdade. Verdade, mano. Às vezes eu nem sabia onde o filho do Will Smith tava. Eu queria que ele se fudesse. Esse é o problema. Por exemplo, teoricamente, o protagonista é o irmão do Thor, né? Mas ele some uma parte do filme, junto com o filho do Will Smith, né? Que eu também nem sei o nome do personagem, cara. É Dylan Hiller. Cara, aí tem o plot da mãe dele que morre também. Pô, cara, é um monte Deus de plot, céu, velho. Fala aí, é pior do que novela das nove, mano. E o mais absurdo é eles querendo fazer casalzinho com todo mundo, mano. Todo mundo tem que ter a porra de um casal no final. O filho do Smith tem que ter uma menina, o irmão do Thor tem que ter uma menina, até o cientista tem que ter um alienígena, pra todo mundo ficar feliz no final, velho. Não, e pra piorar, vem aquele mesmo negócio do tem que ter o dia da independência, a presidente lá, todo mundo batendo palma, nós somos os Estados Unidos da América e hoje estamos na independência, aí toca a música bonitinha. Aí outra cena, nós somos os soldados americanos e lutaremos em prol da justiça, porque o mal já, puta que chato, velho, quanta coisa clichê esse caralho de filme. Não, e os caras têm que atacar bem no dia da independência, né? Que metade é essa, velho? Não, exatamente. Eles têm o quê, mano? Eles têm o calendário do Google no celular dos alienígenas? E a diferença é que, assim, é ataque por ataque, né? Não tem explicação do porquê que eles estão atacando e é simplesmente você ter uma batalha ali, né? A motivação do filme é esse, você ter a batalha e ter explosões e ter... E a conexão desses personagens é toda no final do filme, que eles aparecem juntos pra uma batalha final, mas conexão apenas de batalha ali, né? Não tem conexão nenhuma. Nenhum personagem foi construído. O personagem que eu mais dei risada foi aquele Kinder Ovo do espaço, que eles abriram lá a caixinha. A Chegada é um filme tão foda, tão bonito, que mesmo com a comunicação que vai sendo mostrada ao longo do filme, não fica escrachado, o alienígena não vai tomar cerveja com ninguém, só comunica aquilo ali e vai embora. Aqui não, aqui o cara abre o Kinder Ovo, olha o Kinder Ovo, oi, tudo bem, meu nome é NX78, eu vim trazer tecnologia porque meu universo foi destruído, então a gente precisa criar arma pra poder vencer o inimigo, e eu falo inglês também, então oi, vamos lá, preciso me esconder. Caralho, que porra é essa? Abrir a nave alienígena com uma serra de uma maquita, tá ligado? 200 anos atrás o bagulho. Isso, cara. Porra, a serra devia estar errada, né, mano? Devia ser pra cortar madeira, não metal. A tecnologia da NASA não chegou a esse um nível melhor que esse, né? E o que o Ivaldo tá falando de quanto maior não necessariamente é melhor, os caras têm que me enfiar do alienígena de 20 metros de altura, velho. Não, não. E detalhe, a rainha, que seria a comandante de todos os alienígenas que estão ali, tomar a inteligente atitude de vestir a armadura e sair andando atrás do bagulho. Esse filme, ele me impressiona porque ele tem... às vezes ele tem efeitos bem feitos e tal, mas também tem umas horas de você olha que o cara fez no Movie Maker, tá ligado? Tem uns efeitos muito toscos, velho. Principalmente quando aparece essa nave do Kinder Ovo, o primeiro, quando eles explodem ela, cara, o efeito é um gráfico de Play 2, tá ligado? Não, o efeito dos tiros da nave é de Play 2. Ela junta boa energia cósmica e pium, sai uma linhazinha verde. E sabe uma coisa que eu achei engraçado? Vamos lá. Os alienígenas são tão inteligentes, velho. Os caras são tão fodasticamente avançados tecnologicamente. Eles não sabem o que quer dizer redundância de sistema. Quando você destrói a porra da nave-mãe, todo mundo se fode? É isso mesmo? Todo mundo cai morto? Porra, velho. Bota um servidor em outro lugar. Bota o servidor no planeta deles, velho. Faz uma redundância, filha da puta. E é a raça mais avançada e mais tecnológica em termos de guerra, né? Esse filme, ele teve um orçamento grande pra fazer. Pô, a gente vê que esses filmes de catástrofe tem orçamentos grandes, né? Porque tem muito efeito especial. O orçamento do filme foi 165 milhões de dólares e ele teve uma receita de quase 400 milhões de dólares. Então ele teve até uma boa bilheteria. E o Roland, que é o diretor do filme, ele tem a ideia total do terceiro. Assim que ele escreveu o segundo, ele tinha a ideia total do terceiro, que ia envolver viagem intergaláctica, então os humanos iam enfrentar os alienígenas lá, porque eles continuam, né, a destruição dos outros planetas e tal, então eles iam enfrentar eles agora fora da Terra. Só que o filme não foi pra frente, por que será, né? Mais um comentário, uma cena que me fez quase parar o filme, ou sei lá, tentar me suicidar. Enfim, aquele maldito ônibus que tava no meio da cidade, por algum motivo assim, natural. O cara falou, acho que eu vou pro deserto com o ônibus. Acho que se eu ir pro deserto é legal. Exatamente no momento onde o roteiro me põe... Que curva que o cara fez que ele parou no deserto? Eu tô me perguntando isso até agora. Puta que pariu. Nossa, cara, que forçamento de barra. Bem na hora que a nave-mãe da alienígena mestra chegou. Né? Na natural, isso sempre acontece. É nesse filme que teve a gangue dos trailers também, né? Ou não, que eles estão no meio do deserto e chega uma pancada de trailer, né? Não. Eu acho que não. Não. Só um ônibus mesmo. É só um ônibus só. Não, a outra cena tosquíssima desse filme é os caras, os soldados americanos roubando as naves dos alienígenas. Meu Deus do céu. Caralho! Como pode, velho? Os caras entraram na nave, aprenderam a pilotar em... Eles chegaram, deram uma olhada no visual e falaram assim, eu sei pilotar, é a mesma coisa. E pilotaram? Como? Sem contar que todos os anos em que a raça humana se aperfeiçoou com a tecnologia alienígena, ó, parabéns, viu? Enfiaram o dedo no rabo. Fizeram aquela porra de proteção do planeta lá. Ativem o satélite de proteção da redoma planetária. A nave alienígena, bim, atirou um raiozinho que nada forçado, né? Acertou todos os satélites de defesa da Terra ao mesmo tempo e destruíram tudo. Nada forçado, normal, isso acontece. É absurdo, né, brother? O que dá pra falar, né, mano? Então, cara, não faz sentido. Só isso que eu tenho pra dizer. Você tem certeza que não faz sentido? Sim. Você vai querer... Pode fazer menos sentido ainda. Você vai querer descer mais ainda? Você tá preparado pra isso? Ó, eu tô. Eu não tô preparado, mas eu acho que você está ansioso. Mas, só pra gente fechar, o Independence Day, o Ressurgimento, foi um filme que foi muito mal falado, né? Teve críticas ruins, mas teve críticas boas, não vou mentir, teve gente que deu crítica boa pro filme, que considerou um filme pipoca, divertido. Meu Deus do céu, que cinema você tá assistindo? Porque esse filme, pra mim, é muito ruim, cara, é muito ruim, ele não é divertido, você não se cativa com nenhum personagem, as cenas de ação não são legais, são ruins, acho que nada vale, cara. Ah, Vinícius, e só pra mencionar, como você disse, a ligação do Pacific Rim, eu senti isso muito no final. Onde você vê toda aquela merda pra no final os caras, vencemos, ok. Sim. Não, e também a questão de pilotos também. Pilotos novos, uh-huh. Somos novos, somos invencíveis, somos melhores. Putz. E ali. Aí os caras começam, agora a gente tem que levar a guerra até eles. Só que peraí, vamos analisar. Exatamente. O filme mesmo deixa bem claro que aquela navezinha de 400 e não sei quantos milhões de quilômetros é só uma do batalhão gigantesco daquela raça que é a que domina o universo inteiro. Então, beleza. Então, peraí. Aqueles 4, 5 candango que pilota já tinham vão entrar num buraco de minhoca e ir pra galáxia dos alienígenas. Com o Kinder Ovo que vai ensinar uma tecnologia que se faz em 2 dias. Ó, belo final, hein? Não, e que se você parar pra pensar, uma tecnologia que não salvou a raça dele. Detalhe, né? Então, eu acho que a gente encontraria muito mais problemas, mas enfim, os problemas existem. Independence Day é um filme mau, mas agora vamos para o nosso filme feio. E o feio? Quando atacamos seu planeta, todos os seus soldados e sua tecnologia avançada só pôde suportar 9 míseros minutos de luta antes de serem exterminados. E é por isso que o homem é uma espécie ameaçada. Tudo o que vocês humanos sabem está aqui. E você pode olhar o que quiser. Porque não há nada que possa ajudá-lo. Mas tenho certeza de que você vai encontrar muitas receitas de como preparar um rato cru. O Ivaldo tá treinando a interpretação do dublador do John Travolta faz tempo, cara. Oh, ele tá rindo desse jeito há 2 semanas. Acho que ele tá rindo até pros clientes da farmácia. O que você quer, uma nova vagina? Está aqui só na vagina. Tipo isso. Bem, o nosso filme feio foi lançado no ano 2000. Ele chama A Reconquista. Ele é dirigido pelo Roger Christian, baseado num romance chamado Battlefield Earth, escrito pelo Lon Ron Hubbard, que é mais conhecido como criador da Cientologia. O filme é protagonizado pelo John Travolta, o projeto todo é do John Travolta, e a gente tem o Forest Whitaker no filme também, que também estava no A Chegada, e era o comandante principal Weber, da comandante do exército americano, e aqui ele é só um capanga. Mas enfim, o filme... pra você ver, né? E o passado condena às vezes. O filme foi lançado pela Warner Bros. Pictures, teve um orçamento grande até, ó. Eu não acredito que os outros 75 milhões de dólares declarados dizem que foi mais gastos pra fazer esse filme. E ele teve um ganho de 44 milhões de dólares. Então ele foi um fracasso total de bilheteria, de público, eu não vou nem... metade desse orçamento foi gastado pra comprar peruca, porque o que eles ali só tem cabelo. Mas por que esse é um filme mau? Ah, em primeiro lugar. Ele é idiota, caralho. É o do filme mais babaca que eu já assisti. Esse filme é mongol, velho. Até hoje eu tô tentando entender o início do filme, que eu não compreendi. Tô tentando entender qual é a lógica do plano daquele alienígena aleatório. Ivaldo, rapidamente, a sinopse da Netflix é o seguinte. Ó, no ano 3000, uma raça alienígena conhecida como Psycloss destrói o planeta Terra e escraviza os humanos sobreviventes. É isso a sinopse da Netflix. E o filme nem isso eu consegui entender no filme, ainda bem que tinha esse nota na Netflix, senão eu não ia entender nada. Não, brother, pelo amor de Deus, o John Travolta nesse filme, ele é tipo, ele tem os tiques de um advogado de meia idade, de mau caráter, só que alienígena. É isso, brother, ele é isso, é um cuzão, ele fica coletando provas dos outros de chantagear os malucos. Ah, pelo amor de Deus, velho. A primeira cena desse filme eu já falei, será que eu perdi algum momento do filme? Eu vou tentar voltar, porque o cara tá a cavalo, aleatório. Meu, eu consegui esse remédio aqui. Desculpe, mas seu pai morreu. Aí ele grita, não! É isso, começa o filme. Então. Aí vem o efeito lá do PowerPoint, tá ligado? Exatamente. 75 milhões pra você me cortar a cena que nem Star Wars, que é de 1960, mano. Cara, na cena seguinte, o cara monta num jegue, fala, não, agora eu vou procurar novas coisas. Procurar o quê? Onde você tá indo? O que tá acontecendo aqui? O quê? Esse filme tem uma longa história por trás, né? O John Travolta é um cara da Cientologia, né? Um cara que há muitos anos é dessa religião em muitos lugares. Explique um pouco melhor o que é Cientologia. Cientologia é a famosa religião do Tom Cruise. Essa é a melhor explicação que existe, cara, pra Cientologia. Mas é uma religião que tem todas as suas doutrinas criadas por esse cara que escreveu esse livro, né? O L. Ron Hubbard. E o John Travolta sempre quis. Esse cara, além de ter criado toda a base das doutrinas da Cientologia, ele também é um setor de ficção científica, né? Então esse livro, Battlefield Earth, é um dos seus best-sellers. Não sei se chegou a ser um best-seller, mas é um livro conhecido dele. E o John Travolta sempre quis levar esse filme pro cinema. Mas o filme, ele não teve apoio de grandes estúdios. A Warner Bros. Até distribuiu em alguns países, mas ele não tem apoio nenhum de grande estúdio pra sua produção. Então ele foi atrás de produtor independente. A Franchise Pictures é a produtora que fez o filme, juntamente com o dinheiro do bolso dele, que ele colocou muito. O John Travolta, ele é co-produtor do filme. Ele tá em quase todos os créditos do filme, né? E lembrando que a Franchise Pictures até faliu depois, pouco tempo depois, porque teve um super faturamento. Foi vaporizada. Foi mais ou menos isso, né? E tem toda essa história por trás, né? O filme chegou aos cinemas em 2000 e foi um imenso fracasso de bilheteria e crítica, muito do pouco que a gente comentou aqui, né? E lembrando que esse filme é um planejamento de uma trilogia, porque eles adaptam só um pedaço do livro. Então o John Travolta tinha a ideia de fazer outros filmes, né? Pra continuar a história. Ainda bem que não existiu, né? Não, são três selos do Apocalipse. O primeiro já foi aberto, que o filme já existe. Se tivesse mais dois, fudeu. Mano, não é possível que isso seja uma trilogia. Tá errada essa informação também. Checa de novo. Não, essa era a ideia. Não chegou, mas essa era a ideia. O filme é tão ruim que aí o cara tá andando a cavalo aleatório. Aí ele bate num dragão carnavalesco aleatório que não existe. Encontra dois maninhos que começam a agir como macaco. Eu não sei por que eles fazem barulho de macaco, eu não entendi, mas enfim, tudo bem. Eles se comunicam porque normalmente, eles querem, né? E fica. Mas não faz sentido. Aí eles estão no meio de um shopping comendo frango. E aí um cara lança: porque as mulheres são importantes. Se você deixou uma mulher, me fala onde é que tá, que eu vou pegar pra mim. Aí eles começam a brigar. Só que ele não viu uma mulher com o cara. De onde? Que porra de assunto é esse? Não, gordinho. É evidente, mano. Você não percebeu isso? Gordinho havaiano vidente. É isso que eu entendi. E o efeito do tiro dos alienígenas, cara, meu Deus do céu. Eles tentaram copiar um monte de coisa, né? Tentaram copiar Matrix, Blade Runner, qualquer tipo de referência. Matrix? De sci-fi. Nossa! Eles tentaram copiar, com certeza. Com certeza. Aquela cena, essa cena de primeira batalha, primeira aparição do personagem de outra volta. Só em termos de premiação, porque a gente falou das premiações do A Chegada, também tem as premiações do A Reconquista. Mas são todas o Framboesa de Ouro, né? Ele ganhou como pior filme, pior diretor, pior ator coadjuvante, pior atriz coadjuvante, pior dupla. E a pior dupla é sensacional, a descrição é de outra volta e qualquer pessoa que seja em cena com ele. Nossa senhora! Pior roteiro, pior drama dos 25 anos do prêmio. Então ele ganhou o prêmio, tipo, pior filme que já existiu e pior filme na década dos anos de 2000, velho. Cara, assim, parabéns. Eu sinceramente achei o roteiro desse filme mais difícil de entender do que A Chegada. Não, realmente. Exato. Parece um conjunto de cenas que não faz sentido, né? Porque eu falei, qual que é a relação do plot do personagem de John Travolta com os humanos? Tipo, não faz sentido. Que é ouro, velho. Da puta que é ouro. Não tem sentido, porra. Então, é por isso que eu falo que esse filme é mongol. Porque, tipo, os alienígenas, eles falam como se eles fossem mega tecnológicos, mas eles são uns imbecis, velho. Porque eles se comportam igualzinho os humanos, cara. E só dá uma risada. Todos com isso, cara. Não, sem contar o visual dos alienígenas, né, cara? Que é aquela luva de monstro, tá ligado? De Halloween. Da 25 de março. Feia, velho. Você é louco. Parece uma mão de pano, tá ligado? Muito feio. O salto do Kiss, pra eles ficarem mais altos. Aquela testa gigante, mano. O enchimento no saco. Não posso fugir do assunto. De outra volta, tem um enchimento lá cinematográfico, cara. E aquele piercing, mano? Piercing infiltrador de gases atmosféricos. É o melhor, velho. Aquilo lá é unir tecnologia com estilo. Esse filme é muito estranho, cara. É muito aleatório as cenas mesmo. Quando eles jogam o protagonista na prisão, ele arranja um conflito aleatório do nada e já lidera com os caras que estão ali. Não, nós vamos comer ao mesmo tempo. O protagonista é vivido pelo Barry Pepper, que é o explorador, né? Ele chama de explorador no filme, não é? Sei lá. Johnny Goodboy. Johnny Goodboy. Eu acho que na tradução eles colocaram explorador. Não tem nada a ver, né? Mas... Não, cara, é bizarro. Cara, uma das cenas mais toscas que eu vi é tipo assim, eu preciso explorar ouro, mas não tem ninguém que vai... Eu vou ensinar os seres humanos a minerarem. Puta que pariu. Aí ele bota o cara numa máquina pra aprender tudo sobre a cultura deles, sobre a tecnologia deles, sobre tudo. Tudo. E aí o maluco absorve... Não, deixa eu só terminar essa parte. Ele aprende aquela bosta e aí ele vai pra porra da cela e me desenha um triângulo. Ele bota um triângulo no chão. Olha aqui, esse triângulo, porque quando você tem dois ângulos aqui, você tem que ter um ângulo igual lá. Não, mas como isso vai ajudar? Vai nos salvar o triângulo. Ah, porra, velho. Não. E antes disso, o John Travolta falou assim, não, eu vou agradar eles pra genial, ver o que genial, eles querem, né? Genial. E ele vê os caras comendo um rato e fala, não, mano, é isso aqui que eles comem. Cara, como essa raça é mais evoluída, velho, não faz sentido nenhum. O que levou ele a isso que é pior? Que ele falou, putz, a gente vai usar os humanos. Aí capturou o humano e falou, como a gente vai agradar eles? Ah, talvez com algum tipo de alimento. Não, beleza, vamos jogar ele numa montanha de gelo e vamos ficar vigiando pra ver o que ele vai comer. Caralho, que porra de raça é essa? Cara, os caras não estudaram nada, tá ligado? Não estudaram porra nenhuma. Ficaram lá assistindo o Big Brother no gelo dos caras lá. Aí comeram um rato também. Não, e de puta, depois quando ele ensina na máquina, ei, espera aí, vou te levar pra ver um negócio. Aí joga o cara numa biblioteca aleatória pro um cara. Cara, não faz sentido, cara. Aí depois, agora eu vou te mostrar outra coisa. Aí leva o cara pra ver ele atirando nas vacas. Meu não, Deus! A cena dele atirando nas vacas, mano. Ele foi o melhor atirador da academia. Ele começa a atirar com a arma nas costas, velho. Aí chegam uns caras de uma tribo do nada, que eu não sei de onde surgiu aquela tribo, que ninguém pediu ajuda daquele filha da puta. Ninguém sabia de porra nenhuma. Os caras foram e pulou em cima do cara atirando com a arma. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que de outra volta bebeu, velho? Quero bangle. Aprender a pilotar um avião assim. Não, tipo, foi genial. Em uma semana, né, cara? E os caras não sabiam nem. O de outra volta. Ensinando também, ó, você vai ter que aprender a usar essa nave. Aí cometeu um erro, ó, se você errar de novo, seu amigo vai morrer. Aí no segundo tentativa, ele, não, já aprendeu. Em 5 minutos o cara já aprendeu a pilotar uma nave alienígena. E esse detalhe que você falou, Everton, presta atenção. Se o filme é pós-apocalíptico e já passou no mais de 1000 anos que a raça humana, entre aspas, foi quase extinta, como é que esses caralho, como é que esses caras me acharam caças com combustível e munição então, e completamente funcional depois de 1000 anos? É isso, isso também não faz sentido nenhum. Cara, esse filme é uma bosta, não acredito. Levaram menos de 7 dias pra aprender a usar as naves? Os mesmos caras que falam aprenderam a pilotar um caça de voo vertical em menos de 7 dias. Sensacional, quando ele pega a fita lá, aquilo é uma fita redonda, né? E vai chantagear o Forrest, mano. Por que que ele aceitou fazer isso? Quando foi chantagear o maluco, ele me dá isso, senão eu vou te dar. Aí passa o bagulho pela grade, mano. Mano do céu, eu não consigo entender aquilo. A cena dos caças, velho, combatendo as naves alienígenas. Aquilo lá, mano. Aquilo lá, velho. É assassino. Cara, eu tava assistindo o filme assim, e tem uma cena que o John Travolta fala assim, que ele quer botar os humanos pra pegarem o ouro, né? Aí o cara fala, não, eu sei onde o principal lá, o Johnny Goodboy, fala assim, eu sei onde tem ouro e tal. Aí ele vai lá no lugar, lá, e pega o ouro em barra, né? Aí eu pensei comigo, caralho, mano, ele pegou o ouro em barra, velho, o cara vai notar, né? Aí beleza, ele foi entregar, o John Travolta falou, pô, você tá com ouro em barra aqui? Como é que você fez isso? Aí ele, eu sei que você gosta do ouro mais bem trabalhado. E o John Travolta engoliu, cara. Ah, vai tomar no cu, não faz sentido nenhum isso. Cara, como o cara tirou o ouro, fez em barra, velho? Sem equipamentos, é massinha de modelar, ele foi passando a mão assim, foi fazendo o formato, só pode. Outra cena do John Travolta que eu não sei de onde ele tirou. Ele tava no bar bebendo. Aquela cena me arrepiei, cara, que cena nojenta. Ele tava no bar bebendo com uma mulher de cabeça estranha, aí falou pro parceirinho dela, essa aqui é a Zumira, ela vai ser minha secretária. Aí do nada a Zumira, eu vou te ajudar, mas você prometeu que a gente vai ter uma casa pra ter um filhinho. É a esposa dele, é a esposa dele. É uma rapariga, começou a passar a língua nele. Cara, quando ela passou a língua nele, eu me arrepiei todo. Que cena nojenta, aleatória. E não serviu pra nada, que cena é essa, velho? Ai, gente, eu não entendi esse filme, cara, eu só não entendi. Não, é difícil de entender, é muito difícil de entender. Eu também tava assistindo e falo, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô me sentindo muito idiota. Eu tô me sentindo mais idiota que os personagens do filme, porque eu não tô conseguindo entender a merda que esses caras tão fazendo. Cara, ele é o filme mais idiota que eu já vi, cara, toda a minha vida. Não tem personagem. Toda hora que o John Travolta aparecia e abria a boca, eu falava, caralho, mano, da onde ele tirou essa interpretação desse cara? Ele pensou no quê? O que que ele usou pra fazer isso, cara? Não tem como. Não consigo entender o porquê. Não, cara, e assim, e o detonadorzinho de merda da bomba atômica? Não, detalhe, né? A bomba atômica o protagonista tirou do cu, né? Porque ele... Não, a gente tem que no Ford Santo Antônio pegar uma bomba atômica. O quê? O cara tava comendo merda de cavalo e do nada já sabe onde que é as coisas? Caralho! Tudo já consegue invadir tudo, tudo tá aberto. A bomba atômica ele tirou com três. Era três ganchos que prendia a bomba atômica, ele botou dois fiozinhos lá, fechou o circuito, né? E pegou qualquer controlinho de merda com o botão vermelho e com o botão verde, aquilo lá. Parecia aqueles detonadores do Patolino, tá ligado? É do Pernalonga, velho. E sem levar em consideração que o cara também levou a bomba no colo, tá ligado? Esse corajoso, mano. Caralho, mano, o cara foi morrer abraçado com a bomba atômica, velho. Puta que... Não, mano, tem que ter três culpas assistir esse filme, mano. Só pra não deixar passar, o diretor do filme chama Roger Christian, que é um coitado, né? Se suicidou uma semana depois. Não, pior que o cara tem um currículo, assim, de nomeações pro Oscar, de trabalhar em filmes grandes. É, ele ganhou o Oscar de melhor direção de arte em Star Wars, no primeiro Star Wars. E ele foi nominado por Alien, trabalhou em Alien, ele tava passageiro, mas enfim, ele participou desse filme. Depois que participa disso, tá carreira acabou, cara, não existe mais, vai ser sempre lembrado por essa merda. Não, cara, eu não consigo te lembrar das cenas agora, é a cena que eles estão destruindo o domo, cara. Puta que é que, meu Deus, estamos salvos, o domo começa a cair caco de vidro de não sei quantas toneladas, estamos mortos. Que porra de ideia é essa? É genial, cara. É, e lembrando que o John Travolta, ele escolheu esse diretor, mas não era a primeira opção dele, né? É, sabe qual é a primeira opção dele, cara? Quentin Tarantino, cara. Só que ele não aceitou, né, cara? Por que será, nossa, né? Nossa senhora, meu Deus, graças a Deus ele não fez isso. Caralho, que brisa, meu. O Quentin Tarantino deve ter falado assim, pô, meu, beleza que eu te ajudei lá no Pulp Fiction e tal, mas, pô, bem, amizade tem limite, né, cara? Não, brother, ele é a cena dos maluquinhos perdendo a mão. O cara perde a mão. Puta, genial, Sanderson, é verdade. O cara toma um tiro na mão, não sai sangue, e é a mesma coisa que nada. Ele fica um cara de mão igual. O outro perde um braço e só fala, nossa, que legal. Gente, não tem sangue, os alienígenas parece que é feito de papelão. É Lego, você desliga um pedaço e pronto. Que bizarro, de outra volta não tinha dinheiro pra botar sangue. Gastou tudo em peruca. Não, mas eles não tinham mesmo. E tanto que tem a cena da explosão da bomba lá, que tá aquele dispositivo na cabeça do cara. E é tão ridículo essa cena que dá até nervoso, cara. E ele fala assim: não, eu não vou. Não sou eu que vou matar o seu amigo. Aí ele passa pro Fortune Whitaker, né? E o Fish Taker aperta e explode, né? Aí a gente só tem a reação dos incríveis atores vendo o amigo dele com a cabeça explodida. Mas puta que pariu, é tão bizarro a reação dos caras que não dá pra entender, cara. E aquela, eu acho que os seres humanos, como é que é, sei lá como é que eles chamam, os seres humanos voam. Os homens animais. Os homens animais voam. Eles não voam, é lógico que eles voam. Não, eles não voam, vamos testar. Mano, os caras não leram, tipo, a enciclopédia, velho, tá ligado? Os caras não sabiam nada dos seres humanos e, tipo, cara, é muito tosco esse filme. Eu estranhei porque eles estão lá. Ah, essa raça aqui são cachorros. Ah, os cachorros são mais leais. Não, a gente fez um teste, mas eles, por algum motivo eles não fazem trabalho braçal. Caralho, que porra de raça é essa? Só conseguiram estudar os cachorros da rua e mais nada. E dominaram o planeta por mil anos. No planeta Terra eles não aprenderam nada. Cara, só ficaram bebendo e dando risada. Essa é a raça que conquistou o planeta Terra, cara. Ser aniquilado por esses mongóis, velho. Só fiquei feliz porque o protagonista, depois de ter aprendido toda a inteligência da raça humana, que ele voltou a ter, e alienígena, ele desenvolveu uma ótima estratégia pra sobreviver. Olha que ideia legal. Ele prende como sobrevivente o aleatório lá que perdeu o braço e fala, se os outros sobreviventes do seu planeta vierem aqui, eu entrego você, que é um bandido procurado, e se eles quiserem o ouro, eu também tenho ouro pra dar pra eles. O retardado, se o resto da raça que sobreviveu e sabe que os humanos destruíram eles, vem pra Terra, eles vão aniquilar todo mundo com as máquinas de gás que não apareceram no filme. Não vão querer só saber de ouro, eles vão roubar o ouro e vão matar todo mundo. Não, jeito. Não, e se eles têm ouro, tá tudo bem. Eles vão perdoar o fato deles terem explodido o planeta. É, não imagina. Com certeza. Ah, isso aí é de boa. De boa, tá tranquilo. Por isso que os aliens do A Chegada vieram pra Terra, né? Falaram assim, os seus animais vão vir uns alienígenas aí, eles vão conquistar a Terra. Se eles se unirem, forem um pouquinho mais inteligentes, eles vão perder pra eles, que são mais retardados que uma porta. Porra, tá tudo explicado. Eles não falaram que iam precisar de ajuda no futuro? É pra isso, mano. Exato, só pode ser. Pra não dar merda nesse filme, velho. Puta, pode crer, é verdade. Eles escreveram lá: John Travolta, fazer, não. Aliens, aleatório, filme ruim, não fazer, arma, suicida. Foi isso, é verdade. Cara, então esse filme é uma sucessão de vamos dizer que escolhas ruins, mas ele é muito pior que isso. Talvez ele tenha um significado maior, oculto, que a gente não conseguiu identificar. Eu não vou assistir outra vez, quer dizer, eu nem terminei o filme, né? Eu não vou assistir outra vez pra tentar identificar ele. Você tem que estar muito bêbado de Kerbanger pra poder entender o que eles estão querendo dizer ali. Ou você tem que ser um Cyclops da dimensão. Eu vou começar a estudar um pouco de citologia pra ver se eu aprendo, pra ver se eu entendo o filme e começa a gostar dele, cara. Não dá pra engolir esse filme. Esse filme é o nosso filme feio, com todo o mérito. E se você nunca assistiu esse filme, assista. Vale a pena pra você saber como que não deve ser feito um filme de maneira nenhuma. Não assista, por favor. Veja o trailer. Se você sobreviver ao trailer. Tem na Netflix, se alguém quiser, tiver coragem de assistir, quiser assistir, tem lá. Tá fácil o acesso. Mas acho que é isso, galera. Certo? Certo. Conversamos, fizemos nosso filme bom, nosso filme mal, nosso filme feio. E é sempre legal gravar bom, mal e feio, que dão risadas garantidas. E filmes não muito agradáveis. E um filme bom, né? A gente faz esse paralelo. Fizemos Invasão Alienígena. Outros temas estão na pauta. Então logo a gente volta pra mais uma trinca de filmes pra você, ouvinte. Certo? Muito bem, fique com os recados finais do Nerd Patriarca. A gente volta no próximo episódio. Valeu! Falou! Valeu! Falou. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca, e temos outras redes sociais como o Instagram, que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias, doaram R$10. Estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.